Dani DJ, carnaval embrasado, já embrasou. Solta de rã, vai, vai. Ou abre a loja que eu quero passar. Ou abre a loja que eu quero passar. MCG15. Eu sou da Lira, não posso negar. Eu sou da Lira, não posso negar. Deixa eu passar. Ou abre a loja que eu quero passar. Solta. Ou abre a loja que eu quero passar. Rosa de ouro é quem vai ganhar. Rosa de ouro é quem vai ganhar. Solta de rã. Ou abre a loja que eu quero passar. Ou abre a loja que eu quero passar. Deixa eu passar. Eu sou da Lira, não posso negar. Rosa de ouro é quem vai ganhar. Solta de rã. Dani DJ, MCG15. Carnaval embrasado, já embrasou. Solta de rã. Ou abre a loja. Ou abre a loja. MCG15. Eu sou da Lira, não posso negar. Deixa eu passar. Ou abre a loja que eu quero passar. Solta. Ou abre a loja que eu quero passar. Rosa de ouro é quem vai ganhar. Rosa de ouro é quem vai ganhar. Solta de. Ou abre a loja que eu quero passar. Ou abre a loja que eu quero passar. Deixa eu passar. Eu sou da Lira, não posso negar. Rosa de ouro é quem vai ganhar. Solta de. MCG15, Dani DJ. Carnaval embrasado, já embrasou. Solta de rã.